som. Além daqui, dessa visão, pude sentir meu coração correndo atrás do som. Eu fui seguir nessa missão, tive que ouvir a intuição correndo atrás do som. Might be the sound. Pra curar.